Estamos agora a fazer ainda o levantamento de projetos que estão a ser feitos. Vão ser colocadas cá equipes de arquitetos, que também aqui há uma bolsa de voluntários, que a CCDR pagará, onde os arquitetos da Oliveira do Hospital e os engenheiros se podem inscrever nessa bolsa e também lhe será distribuído, que foi uma das minhas preocupações, que era dar também trabalho aos nossos gabinetes. Precisamos de todos ter muita celeridade, porque nós precisamos é de colocar o Conselho outra vez nesta regeneração, que é fundamental a recuperação destas casas, sobretudo porque as famílias, como disse, são situações provisórias e o que querem é regressar o mais depressa possível. Eu gostaria até que alguns processos estivessem mais adiantados com a questão, porque gostaria que algumas das famílias de algumas casas mais simples de construção que pudessem, por exemplo, passar o Natal, e isso não vai ser possível. E por isso sinto aqui alguma dor também, alguma angústia em relação a alguns casos que eu acho que nós poderíamos ter, mas as coisas foram demasiado fáceis ao princípio e agora têm tido alguns problemas e algumas dificuldades em termos da própria burocracia e em termos da própria simplificação de processos.